texto para teatro. Para teatro. Teatro. Eu sou apenas um autor. É, ou seja, um outro grupo, um grupo de teatro, é, um mandar um projeto de peça e foi aprovado e o meu texto é seu. É, mas tudo paralelo bem. Eu mando e você tem um outro projeto seu, isso pode. Pode. Pode. É. Daí só lembrar o seguinte, que em obras que tenham direito autoral tem que vir com a carta lá do, como é que chama? O Esbate. É, isso, você tem que vir com o direito de uso daquela, tá, daquela ou obra. O próprio autor, né? Ele pode fazer isso. Isso. Tá. Sessão de uso, né? É. Então tá bom. Quem dá mais? Olha, gente, deu para ver que a gente pegou agora um embalo dessa coisa de a pessoa participar de mais um projeto, né? Então, isso tem sido uma questão assim, que tem batido bastante, né? Que a gente, desde o início, a ideia do edital, do fundo, era fazer o seguinte, o projeto não ficar concentrado aqui em meia dúzia de pessoas, quis contemplar o maior número possível de artistas da cidade. Então, é claro que, em alguns casos, eu estou fazendo aqui, né, um projeto de audiovisual com ele, e um é o projeteiro, que é o proponente, o outro é o executor, que é o que sabe onde que vai fazer executiva disso e daquilo, e fechar a rua, e alugar a câmera, e selecionar os artistas, blá, blá. É claro que uma pessoa pode ter uma participação lateral aqui nesse daqui, mas o conselho tem buscado cada vez mais restringir, porque teve casos que a gente achou que a gente foi enganado, vamos dizer assim, a gente passou a perna, sabe assim, esse exemplo que eu dei aqui? Então, cada vez mais a gente está procurando restringir isso. Então, não impede que você participe. Agora, esse tipo de coisa, assim, de fazer o trio, fazer três projetos, isso a gente está buscando barrar. Então, assim, é bom deixar claro que é uma coisa que o conselho está procurando cada vez mais, ler atentamente e ver se não está tendo isso que a gente chamou de... todo projeto tem um proponente e um executor. Que o executor é o responsável por fazer a obra artística mesmo. Né? O proponente pode ser... Essa pergunta, mas está meio confusa. Proponente, então, por exemplo... Não dá. É às vezes. Proponente... Aqui, é o fio. Por exemplo, como proponente, eu fiz um roteiro de um filme. Eu posso dirigir esse filme também. Eu posso ser o proponente. O executivo é que tem que ser outra pessoa. Bom, vai ter outra pessoa, claro. Não é obrigatório ser outra pessoa. Tá. Pode ser a mesma pessoa, o proponente e o executor. Tá bom. O executor ou os executores, o executor pode ser um grupo? Pode ser um grupo, mas tem que ter o nome de um responsável, né? Então, tem que ter, por exemplo... O executor é pessoa física. Então é um executor. Um executor. Que é o responsável por fazer a obra acontecer, né? E pode ser assim, vamos supor, se você é um grupo de teatro, membro de um grupo de teatro... Pode ser o diretor, alguma coisa. Pode ser o diretor. Vai dar um nó aí nos fios, hein? Bom, só para... Acho que talvez para deixar claro até essa parte aí também, depois eu vou ter uma outra pergunta... Bom, vamos pegar o exemplo que você deu agora. Em vez de nós três sermos um grupo de teatro, nós fazemos filmes, eu tenho um projeto e eu quero trabalhar de sonoplasta no teu projeto. Você acabou de dizer, bom, você é o diretor, ele é o executor. Eu simplesmente estou fazendo a sonoplastia no teu projeto. Isso vai ser barrado. Sim. Bom, eu acho que é interessante a gente até pegar um caso prático que ocorreu. Esse tipo de coisa não é vedado pela lei e nem pelo edital. né? Porque a gente sabe que, em alguns casos, né, o cameraman ele pode trabalhar em mais de um projeto. Isso não é nem ilegal e nem imoral. A gente entende assim. Mas a gente percebeu que teve caso em edital passado de o mesmo grupo, que já é um coletivo regular, que trabalha regularmente junto, que faz. Então, teve mais de um projeto, nem vou falar muito, porque acaba sendo uma acusação sem as pessoas estarem aqui. E acabaram tendo mais de um projeto aprovado. E a gente achou que não era justo aquilo. Embora os projetos fossem bons, o grupo realmente tinha era muito, né, inovador no que propunha, tinha domínio da linguagem, era bacana, mas se a gente soubesse antes, a gente teria dado preferência por aprovar um projeto desse grupo e outros de outros, né, de outros proponentes. Entendo, então, tá. Assim, não é ilegal e não é imoral, mas vem contra o que o espírito do edital. Entendo. Outra coisa também, até já pegando esse link também do audiovisual, a minha principal dúvida hoje, digamos, eu tenho a minha área é o audiovisual, eu tenho uma grande dúvida hoje de o que escrever, quem escrever, o que eu acho que vai agradar mais o edital, porque, digamos, eu tenho escrito 4 roteiros, cada qual por um caminho diferente. Você acabou de falar sobre a galinha pintadinha, que acabou sendo comercial e tudo mais, mas o que material que eu devo direcionar? Algo que seja realmente mais cultural, algo que seja comercial, porque isso vai talvez abrir portas mais adiante, ou algo que seja inovador? O que você, por ser porta-voz, imagina que vai ter uma aceitação melhor ou maior pelo FIC? De repente, posso desqualificar um projeto meu que talvez passaria sem saber o porquê. Esse é outro dilema, né, de artista, né? Imagino que mais gente deve ter essa mesma dúvida, né? Tem uma parte da resposta que dá bem claro, assim, na lata, que o edital, como financiamento público, busca financiar aquilo que não é viável no mercado. Então, a gente não pode querer competir com o mercado, porque o mercado faz sua parte e o edital tem que ser complementar, né? Então, ele tem que pegar aquele cara que, poxa, tem uma boa ideia, mas no início ele precisa, o mercado não vai ter lugar, a gente tem que, né, aquilo que o mercado não vai dar conta. Aquilo que o mercado já tradicionalmente dá conta, nunca é a preferência da escolha do recurso público. Agora, você falou aí duas coisas, né, aquilo que é mais artístico e mais inovador, aí é uma aposta difícil de fazer, né, mas tem que conhecer, né? Agora, fecha o olho e... só para concluir, uma coisinha que eu acho, assim, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu percebi que vocês estão beneficiando, ou pelo menos tentando direcionar para pessoas que já têm um currículo muito maior. Pelo menos foi o que eu pude perceber. Eu sou novo na área do audiovisual, principalmente sou novo aqui na cidade também, fazem só 2 anos e meio que eu estou aqui. Mas, assim, eu imagino que o direcionamento desse edital é justamente para dar opções ou chance para um pessoal que, de repente, não teve condições de começar ainda. Quanto mais tempo uma pessoa está no mercado, tem mais experiência, a probabilidade de que ela se desenvolva ou tenha chances é muito maior. Se ela não teve essa condição, porque é incompetente, com todo respeito. Agora, de repente, eu vou concorrer com o meu amigo aqui que tem 10 anos, que tem um currículo vasto, e eu não tenho um currículo tão bom quanto ele, mas talvez a minha ideia seja boa. E pelo fato dele ter um currículo muito maior do que o meu, ele vai passar, potencialmente, pelas regras do FIC. Isso, na minha opinião, eu não sei até onde que isso acaba sendo, porque pode ser injusto. Essa questão, acho que até me expressei mal, né? Eu, quando eu falei do currículo, que é importante, eu acho que, assim, é bom você jogar de todos os argumentos que você tenha naqueles documentos complementares, né? Seja um currículo, seja foto, tudo que você puder colocar a teu favor, que vai ser o diferencial além do texto obrigatório que todo mundo faz, tudo que você puder colocar a mais ali vai te ajudar na hora da comparação, né, da concorrência. Agora, a gente vem debatendo, já desde o edital passado, um critério que, inclusive, eu busquei o edital Música Minas adotou. Então, a gente não chegou ainda a formular isso no papel, mas tem sido um norte nos debates lá no Conselho. Porque quem decide qual projeto vai e qual não vai é um coletivo, é um conselho. Inclusive, tradicionalmente, desde que o FIC foi criado, já mudaram vários secretários, vários diretores, e sempre na época da escolha, nem o secretário nem o diretor participam. Porque também eles não querem falar assim, para não correr o primeiro que estava na época, falar assim, para não ficar dúvida de que o secretário está direcionando, nas reuniões de definição ele nem ia. Assim, não foi nenhuma. E assim, como proposta mesmo, não foi por acaso. Ele expressou essa vontade dele e virou uma tradição. E na hora de julgar os projetos, é um debate muito intenso lá. É um coletivo e todo mundo defendendo contra ou a favor cada projeto. E o edital do Música Minas colocou lá uma tabelinha. Eles criaram três categorias para cada área de projeto a ser financiado. Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. Eu lembro mais ou menos a ideia, que é assim, trajetória. Então, tipo assim, o Milton Nascimento. Ele merece. Ele pode vir com nada de novo, mas se o Milton Nascimento mandar um projeto para o Música Minas, o povo vai financiar na categoria trajetória. Tipo assim, esse cara tem estrada, ele já é o Milton Nascimento, ele não precisa falar nada, porque a gente vai querer financiar um disco do Milton Nascimento, ou do Beto Guedes, etc. Aí tem uma outra categoria intermediária, que é para assim, quem já está na estrada. Então, assim, tem para cada categoria dessa, eles têm lá um sistema de pontuação. De cabeça, me desculpa, que eu não sou bom em decorar. Mas assim, tem uma categoria intermediária, que é quem já é músico, então o cara tem que ter domínio da técnica, tem que ter currículo, tem que ter isso, tem aquilo. E tem uma terceira categoria, que é o, sei lá, inovação, o começo, sei lá o quê, o nome, mas é uma terceira categoria que o cara pode não ser revelação, que o cara pode não ser, não ter o domínio da técnica, não ter currículo, mas a ideia dele é boa, é inovadora, vale uma aposta. Porque pode ser que ali esteja surgindo um novo Chico Sainz, vamos dizer. Quer dizer, quando acho que o edital do Música Minas pensou isso de uma forma mais elaborada e acabada, e que já no edital passado, a gente, embora não estivesse escrito, a gente já procurou seguir mais ou menos essa ideia. Né? Esse tipo de argumentação já apareceu lá. Né? Na hora de defender alguém, falou assim, esse cara aqui ele não estudou, mas ele não fez faculdade naquela área, mas a ideia dele é inovadora. Esse aqui tem força a ideia. Né? Então, isso já é um critério que acaba surgindo na mesa. Olá, meu nome é Alberto. É o seguinte, eu tenho uma dúvida que é a respeito do formato, né? Porque hoje em dia você tem o hipertexto, o multimídia, e eu estava pensando em propor um projeto que ele encampa, por exemplo, é musical, mas ele usa de recursos de multimídia. Então, por exemplo, ele usa de PowerPoint, de técnicas, por exemplo, de exibição, que não é produzir um CD no sentido convencional, entendeu? É mais apresentar um show e que tenha ele, apesar de ser trabalhar com a questão artística, ele trabalha com a arte e educação. Então ele é um projeto que tenta se desdobrar no sentido de ajudar na formação da audição, cara, desenvolver a capacidade auditiva das pessoas, né, educar auditivamente. Então fica difícil saber onde que coloca isso, entendeu? Se existe algum lugar que é possível fazer um trabalho assim. Olha, pelo que eu entendi do seu projeto, que assim, vamos primeiro pela regra, né? Os projetos podem ser multilinguagens, mas eles têm que, na hora de pleitear o recurso, se enquadrar em alguma das áreas, em uma área. Então, me parece que o seu projeto ele é mais ancorado na música. E aí é muito importante você descrever que você vai fazer uso de recursos de outras áreas, né? Do audiovisual, da projeção, do live cinema, da interação com o público, do desenvolvimento do trabalho de uma forma colaborativa. Enfim, tudo aquilo que você tem aí agregado no seu projeto, é importante você descrever, né? Que isso, sem dúvida, vai ser um diferencial na hora dele ser analisado. Mas na inscrição tem que ser enquadrado. Produção de CD, não é isso? Na música? Isso, ou show, né? Que é ou show, então não é nada disso, então, não é nem produção. Mas, pelo que eu entendi, você não vai fazer uma exibição pública com audiovisual? Vai fazer a apresentação pública com audiovisual, mas me não parece é simplesmente formatar um CD para vender, entendeu? Para divulgar o CD. É mais você formatar um multimídia, uma espécie de... Vai ficar no próprio HD do computador e você vai apresentar, entendeu? Uhum. Junto com o computador é capaz de falar várias linguagens, né? Então, junto com ao vivo, com o músico ao vivo, você apresenta o material junto com um discurso multimídia. Uhum. Eu não conheço teu projeto, mas aí, em algum momento você vai ter que decidir se é um show ou se é uma gravação de CD, que também pode ser DVD, que talvez caiba tudo isso, né? Enfim, eu não conheço o teu projeto, mas aí, enfim, em resumo, todo projeto ele tem que se enquadrar numa área, porque na hora de criar a possibilidade de transferência do recurso, a gente teve que definir as áreas, né? Tem aquela dificuldade, não sei se você estava aqui, a gente falou de o que, que é arte, mas do ponto de vista legal tem que ter uma definição. Só uma questão, está escrito gravação de CD em música, pode ser um DVD? Você pode gravar desde que o recurso seja suficiente, né? Eu não sei esse detalhe do orçamento, eu não sei, mas você pode fazer o CD e o DVD. Porque o DVD ele também é um disco, né? Quer dizer, que gravação de CD é o registro fonográfico, né? Tá bom, então, obrigado.